te algo errado, porém não sei o que. Choramos sempre juntos, os nossos desamores. Vivemos lamentando esta ausência de amores. Você vive ao meu lado e eu não tenho você. Você vive pra outra que também nunca lhe quis. E certamente faz pouco do seu viver infeliz. Enquanto eu, quase louca, procurei o meu próprio fim, definhando pouco a pouco. E você não gosta de mim. Pouco a pouco, e você não gosta de mim.